gente precisa de paz, rapaziada. Paz, paz, paz, paz. E esse som aqui fala exatamente isso aí. Tempo de paz. Sempre valeu mais. Ainda jovem e sozinho, pude perceber. As pessoas sempre serão o que elas querem ser. A imposição das suas vontades só agrega valor. Todas as conquistas devem ser erguidas pelo amor. Todas as conquistas pelo medo não nos dão sabor. Como castelos de areia são pra gente sem cor. Fico a pensar no tempo da inocência. Nossa essência era brincar. Uma lembrança, o vento que me permite sonhar. Que um dia esse tempo de alegria irá voltar. Já sei lidar com a saudade que pra tudo sempre irá ficar. Nunca me diga que eu não poderei me resgatar. Renovo sempre a minha capacidade para amar. Só desse jeito sei que eu irei continuar. Cultivei no espírito os princípios da paz. Minha consciência limpa sempre valeu mais. Ainda jovem e sozinho pude perceber. As pessoas sempre serão o que elas querem ser. A imposição das suas vontades não agrega valor. Todas as conquistas devem ser erguidas pelo amor. Todas as conquistas pelo medo não nos dão sabor. Como castelos de areia são pra gente sem cor. Fico a pensar no tempo da inocência. Nossa essência era brincar. Uma lembrança, o vento que me permite sonhar. Que um dia esse tempo de alegria irá voltar. Já sei lidar com a saudade que pra tudo sempre irá ficar. Nunca me diga que eu não poderei me resgatar. Renovo sempre a minha capacidade para amar. Só desse jeito sei que eu irei continuar. No tempo da inocência, nossa essência era brincar. Uma lembrança, um vento que me permite sonhar. Que um dia esse tempo de alegria irá voltar. Já sei lidar com a saudade que pra tudo sempre irá ficar. Nunca me diga que eu não poderei me resgatar. Renovo sempre a minha capacidade para amar. Só desse jeito eu sei que eu irei continuar. Maravilha!